Controle Salvador, muito bom dia, é o Webjet, Whisky, Juliette, Charlie. Ana 35, a linha da cola, vento uma centena, 7 km. Ah, você fala, mas não tem como entrar. Controle Salvador, muito bom dia, é o Webjet Whisky, Juliette Charlie. Prossiga, Whisky Juliette Charlie, bom dia. Whisky Juliette Charlie solicita autorização para reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 05. Pushback reboque, informe ao técnico, Whisky Juliette Charlie. Iniciando, reportará o técnico, Whisky Juliette Charlie. Espera pronto, agora 271. Mantém 1-2-7 na capsula 1-0. Ali mantém 1-2-0, 1-2-7. No 35 decolou aos 45, chama de 935 alvo. 935 decolou. 1271 na livre decolagem, vai ter uma centena, 7 mais. Área decolada, 1-0-1-2-7. Sub 360, da Elvila. Bom dia, tanto 3601. 3601, o comboio do Minuto 4. Gente, o Tamaguado, 360, o presidente da ECO, está no box 9. Afirmativo, autorizado, comboio 360, operador 16, decolada 10, primeira curva direita da Eoleda Bridge, controle 11935, transponder 5122. São Paulo com o E360, é a Pesolo 16, decola das 10, curva direita, da El, letra, bridge, 1935, ao ponto 25122, a transporte. 3601, correto, é um funcionário. Para Maranta, 3601. Chão decolou 46, controle 11935. 1935, boa. Agora 271, bom dia. 271 sobe 390, saída PUC, Vila. 390 na PUC, 271. Salvador, o Webjet Wilk, Juliette Charles, informando o término do reboque para o box número 5, o pátio principal. Gente, boa noite. Obrigado, é uma boa noite. Azul 9135, chama agora Recife, 3325, alterna 1251. 3325, alterna 1251, azul 4935. 1271 Recife, agora 12545, alterna 126, décima 85. Luiz Salvador, Santos 3601, acionado pronto para o táxi com 175 a bordo, plano MG 0350, 350, alterna H1. Táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa, ponte espera dono 0, chama pronto, altímetro 10012. Entre o SAC, parte 1 Índia Alfa, ponto espera dono 0, chamará pronto, nessa frequência 3601. Salvador, Santos 3601, próximo ao ponto para dar no 0, Santos. 3601, ali decola 10, vento 130 graus, 079. Livre alinhamento, decolagem, pista 10, Santos 3601. 3601-307, controle 1-935. Controle 1935, está 3601. Controle Salvador, bom dia, está 3601, decolado para o cidadão. Decolagem, após 2000 direto Leda. Após 2000 direto Leda, só 3601. Guarulhos autorizado, 360, Oper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva direita, Nael, Leda, Bridge. Controle 1-935, transponder 5127. Autorizado Guarulhos, 360, Oper Zulu 10, decola da 10, saída da Nael, Leda, Bridge. 1935, 1127, transponder 762. Eu dois segundos já me pude dar questionamento.